só vocês, tá legal? Eu quero ver só o Imperator cantando! Não, não existe paz. Não, não, mas na vida você pode.